Então, o nosso tema de hoje é Ano Novo, para a gente começar falando sobre esse novo ano. E Ano Novo, ele significa um recomeço. Um ano é quase igual ao outro, se a gente for parar para pensar, de repente, ele é muito parecido. Mas, na questão mental, que é muito forte em todos nós, ele tem uma simbologia que é o significado de recomeçar, de nova esperança, de colocar na nossa vontade, no nosso anseio, que ele seja melhor do que foi o anterior, de que algumas questões consigam se resolver na nossa vida. Então a gente enche de esperança esse novo ciclo que a gente inicia quando um ano começa. E nós vivemos hoje, cada vez mais forte, um tempo de transformação. A gente observa isso todos os dias. Lá dos nossos avós, o tempo de transformação existia, mas era mais lento, dos nossos pais também. E nós mesmos, que estamos nessa existência já há algum tempinho, a gente percebe que quando éramos mais novos, as coisas eram de um jeito e hoje elas são muito mais velozes. Tudo. Essa transformação, ela vem de fora, mas ela vem de fora exigindo de nós uma transformação dentro. Porque não são as coisas que vão nos transformar, né? Os acontecimentos que vão se sucedendo, e nessa velocidade que eu disse, eles têm um propósito, a mudança. E se nós não nos alinharmos com elas, nós vamos repetir sofrimentos e mais sofrimentos. Não sofrimentos, às vezes, físicos, né? Mas morais, mentais, emocionais, por não compreendermos o caminho que está se abrindo e que está nos solicitando de cada um uma parcela de contribuição. Por isso que é um tempo de transformação. Às vezes nós olhamos alguma situação e não aceitamos ela. Mas o que nós fazemos para que ela seja melhor? As coisas não podem ser impostas, né? Elas têm que ser trabalhadas mecanicamente. Quando são questões materiais, elas precisam de um tempo para que se transformem. Então, é nisso que nós temos que entender. Mas que transformação é essa que está sendo exigido de nós? Quando nós paramos para pensar sobre as nossas vidas, o que nós precisamos transformar em nós? Primeiramente, a questão moral, que é a mais forte. A moral do discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, e do que nós estamos fazendo dentro desse contexto. Um outro ponto de transformação muito importante e que vai bater nessa questão moral com muita força é as nossas tendências individuais. Nós percebemos em nós, muitas vezes, manifestações há muito tempo que nós trazemos, às vezes, lá da infância e que ainda surgem. De que eu estou fazendo durante a minha vida que eu ainda não consegui modificar isso? Será que eu tentei modificar isso? Eu falei de ciclo, de ano, né? E quando nós temos que pegar dois pontos, né? O ano velho e o ano novo. O ano velho para a gente olhar para ele e o ano novo para olhar para frente. Esse ano que terminou, quando a gente faz uma pequena, não digo nem reflexão, mas quando nós nos referimos a ele, como é que nós entendemos esse ano que passou? Quais são os pontos que nós elencamos dele? O que marcou para nós, na nossa vida, não aos acontecimentos externos, mas na nossa vida, no nosso eu, o que marcou nesse ano que passou? É muito comum, quando a gente fala sobre isso, a gente fazer uma lista de coisas, de fatos, que são negativos, ou pelo menos sobre o nosso ponto de vista são negativos. Então a gente diz, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fatos pesados. E talvez, se a gente fizer realmente uma lista no papel, a gente vai ver que são meia dúzia de situações, talvez, que a gente considera importantes no ano que terminou. E a gente não faz essa mesma lista das coisas positivas porque elas são tão normais, elas se repetem. O fato de acordar todo dia perto de algumas pessoas que são importantes para nós é um fato normal, mas extremamente importante e positivo. O fato de poder respirar a plenos pulmões é um fato plenamente positivo. E vários outros comuns, mas que sem eles, aí sim a gente vai fazer uma lista bem maior nos fatos negativos. Então o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que mudar um pouco a nossa forma de olhar a vida e perceber coisas boas até onde a gente acha que é ruim. Tem uma coisa que a gente fala seguidamente, que é o conceito de Deus. Como é que eu conceituo Deus para mim? Porque se Deus é aquela figura, aquela ideia boa e justa, entre outros atributos, tudo que está acontecendo comigo tem um propósito positivo, mesmo que doa. Quando nós olhamos para o ano passado, aconteceram várias coisas, e muitas dessas coisas não de acordo com aquilo que a gente queria, que a gente esperava, que a gente tinha vontade que fosse, gostaria que fosse desse jeito e foi desse. Então muitas coisas, entre aspas, desagradáveis, porém, todas elas necessárias a mim, todas. Por isso que eu digo que é uma questão de ponto de vista, né? Quando a gente começa a perceber isso de outra forma, a gente se torna mais calmo, menos reclamão, menos revoltado até, porque a gente começa a perceber, e isso é um exercício muito antigo do ser humano, a gente começa a perceber que tudo o que acontece está encadeado com algo que eu já fiz antes. Então, tudo é uma reação de uma ação anterior. E aí eu começo a criar responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Então, quando naquela virada do ano a gente faz um monte de desejo, eu quero que esse ano seja assim, assim, assim, o que que a gente desejou, ou o que que nós estamos desejando para 2022? São coisas que vêm da onde, esses meus desejos? Será que vai vir de algum lugar misterioso? Ou são construções que eu preciso fazer para que aquele desejo se realize? E será que esse desejo é um desejo amplo e verdadeiro e necessário? Ou será que é só um desejo egoísta de algo de bom para mim? Nós não conseguimos ser felizes sozinhos. Se aquela pessoa a qual a gente tem carinho, se ela não estiver bem. Nós sabemos disso. Então, nas palavras do próprio Jesus, né, nós temos que fazer o outro feliz, porque dali vem a nossa felicidade. Nós temos que atender a necessidade alheia, porque dali vem aquilo que vai me sustentar. Porque se eu focar apenas em mim, eu nunca vou estar satisfeito. Nunca. Então, nessa nossa parada reflexiva, a gente vai começar a priorizar o que é importante realmente no decorrer da nossa vida. O que que realmente importa quando nós chegamos no fim de um ciclo 2021? O que que foi importante de tudo que eu fiz e o quanto foi desperdício? Desperdício de energia. Quantas discussões eu entrei e que não deram em nada, não me ajudaram a melhorar e ainda me afastaram, de repente, de algumas pessoas? Será que tem necessidade? Então, a gente vai percebendo que não. O que tem fundamento, o que é realmente bom, aquilo sim, a gente vai tentar repetir e ampliar e alimentar. É que nem bolo, né? Quando tu bota lá o fermento, ele cresce. É isso que nós temos que fazer, botar fermento. O fermento é a nossa vontade, a nossa determinação. Aquilo que a gente tem, que cresce aqui dentro, cresce positivamente. É isso que nós vamos injetar ali para fazer. Fazer a coisa melhorar. Durante uma encarnação, a gente muda às vezes muito pouco. Muda na essência, né? Não nas coisas, as coisas que não têm importância. Muda na essência, muito pouco, às vezes. E a gente precisa mudar muito. A gente sabe que a gente tem que fazer um percurso grande. Porém, pouco que a gente conseguir mudar, ele vai se refletir em tudo o que a gente faz. Porque a mudança é no todo. Vai se refletir em tudo o que a gente faz. E esse tudo, para cada um de nós, individualmente, é muito grande. Uma pequena mudança é muito grande na minha forma de ser e de me conectar com todo esse universo que nós estamos a todo momento, né? Jogando coisas para fora, ou como diz num livro, né? Nós estamos nos apropriando do que é de Deus e estamos exteriorizando. Então, a nossa responsabilidade é muito grande com referência a isso, porque nós estamos transformando alguma coisa que é pura em quê? Então, para a gente pensar também sobre isso. E nessa questão da mudança, muito importante, né? O que realmente nós estamos fazendo e o quanto isso repercute em tudo aquilo que a gente faz. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito sugestivo. Ele tem o título Buscai e Achareis. E o primeiro subtítulo que ele tem é Ajuda-te e o céu te ajudará. Então vale a pena a leitura para a gente tentar entender o que significa isso, de que forma que nós, nos ajudando, recebemos também um auxílio nessa mesma direção que nós estamos fazendo.